Adson, o farinha. Aceito tudo de você, tiro de mim só pra te dar prazer. Troco meu jogo por novela, meu futebol por semi-rodas amarelas. Veja a cabeça sempre que eu esqueço o dia e o mês do primeiro beijo. E no banheiro sempre reclama do meu jeito de menino que só te ama. Meu sentimento não se engana, você não pode saber. Não sou nada sem você. Aí se você partir, joga lá em cima minha Bahia. Essa aqui é a Celeste pra Paredão 1.0, Casal de Jogo. No banheiro, o primeiro beijo. No banheiro, sempre reclama do meu jeito de menino que só te ama. Meu sentimento não se engana, cê não pode saber, baby. Cê não pode saber que não. Vai jogando a mãozinha pra cima, os cachaceiros, os cheiros de verdade. Hoje a noite é nossa. Paredão 1.0. Se bora mais uma da Celeste, vai do jeito que a galera gosta.